aquele menino de 10 anos de idade. Tinha muita vontade de praticar judô. Ele queria se matricular na academia, mas ele tinha um único probleminha. Ou melhor, não tinha. Ele não tinha o braço esquerdo. Mas ele queria praticar judô. E um dia, ele foi até aquela academia e viu as atividades ali. Era justamente isso que ele queria. Praticar judô. Ele viu os outros garotos treinando, lutando, aqueles gritos. Puxa, aquilo era tão legal. Ele queria praticar judô. Então ele procurou o mestre japonês daquela academia e perguntou: "O senhor aceita minha matrícula?" E o mestre japonês matriculou o menino naquela escola e mandou que ele comprasse um kimono número tal. E o menino comprou aquele kimono. No seu primeiro dia de treino, o mestre japonês viu que aquela manga vazia do lado esquerdo, indo para lá e para cá, precisava ser cortada. Então ele chamou o seu pupilo, chamou o seu aluno e disse: "É melhor cortar a manga, né? Vamos cortar a manga do kimono." E ele pegou a tesoura e cortou a manga do kimono. E agora aquele menino era o único em toda a academia que não tinha o braço esquerdo e cujo kimono também não tinha a manga esquerda. E o mestre japonês ensinou ao menino um único movimento e disse: "Pratique bastante, né? Treine bastante." E o menino ficou treinando aquilo, praticando aquele golpe, o único golpe que lhe foi ensinado, e praticou durante 3 meses até atingir a perfeição. Aí o menino chegou para o mestre japonês e disse: "Mestre, esse golpe que o senhor me ensinou, eu já estou dominando perfeitamente. Me ensine agora um novo golpe." E o mestre japonês disse para o garoto: "Este é o único golpe, o único movimento que você sabe, mas também é o único movimento que você precisa saber, né? Não precisa saber mais nada, só isso." "Não, mas eu quero aprender a lutar judô." "Você já aprendeu o principal, né? Agora eu vou te inscrever no torneio." "Eu no torneio?" "Sim! Você vai lutar no torneio para ver se chega campeão." E o rapazinho não acreditou. Ele, com um braço só, estava sendo inscrito no torneio de judô. E o menino ficou numa expectativa tremenda. Contava para os pais, contava para os amigos: "Eu vou participar do torneio de judô." E as pessoas até riam, zombavam dele. "Com um braço só você vai entrar num torneio de judô?" E ele dizia: "Sim, o meu mestre sabe tudo. Ele me ensinou um único golpe e disse que é só isso que eu preciso saber na vida." "É assim, você vai levar uma surra, vai ser desclassificado na primeira." Mas o menino estava muito empolgado. Ele foi contando os dias até que chegou o grande dia. Ele colocou o seu kimono e foi lá no ginásio que estava lotado. Ficou sentado no tatame, esperando a sua vez de entrar também na briga. E quando anunciaram seu nome, todo o ginásio aplaudiu, porque ele estava indo ali com um braço só para lutar contra alguém que tinha os dois braços. Lutar de igual para igual. E começou a luta. E não é que em poucos minutos, aquele menino que só tinha o braço direito venceu o adversário. Foi um delírio. O ginásio aplaudia e assobiava. Foi uma festa. Aí ele voltou para o seu lugar, porque durante todo o dia teria luta. E ele obviamente iria ser chamado novamente. E ele ficou esperando ali a sua vez, enquanto se deliciava vendo o torneio acontecendo, e ele fazendo parte do torneio. E o que é melhor, já tinha vencido o primeiro oponente. Mas alguém dizia: "Ah, o primeiro oponente era fraquinho, quero ver a próxima." Aí chamaram ele para a segunda luta naquele dia. E o adversário já era um pouco mais preparado, porque assim, vai eliminando, vão saindo os mais fracos, vão ficando os mais fortes. E esse segundo adversário também era mais forte. Aí o menino entrou ali e começou a luta, e estava um pouquinho só mais difícil, mas não demorou nem 5 minutos, e ele aplicou aquele golpe e venceu o oponente. Foi um delírio total, o ginásio quase veio abaixo, aplaudiram, assobiaram, e ele todo feliz, saudado já, como se fosse um campeão, foi levado de volta para o seu lugar. E o dia foi passando, e as lutas acontecendo, e aqueles que perdiam eram eliminados, e aqueles que venciam ficavam. E aí chegou a vez do terceiro oponente. O menino, que tinha um braço só, foi chamado para enfrentar o terceiro oponente, que tinha os dois braços e estava ali porque merecia, estava ganhando também. E a luta começou, e foi suada, foi difícil, mas depois de alguns momentos, o menino de um braço só conseguiu vencer o terceiro oponente. Aí, o ginásio quase veio abaixo. Puxa, ele venceu o terceiro oponente, mas o que está acontecendo? É marmelada, não pode ser. Isso daí é arranjado. E as pessoas não acreditavam. Como que ele, com um braço só, estava vencendo o terceiro oponente? E ele foi para as finais. Só que as finais seriam no dia seguinte, no domingo. E o ginásio estava super lotado porque todos queriam ver o combate do menino que só tinha um braço contra o semifinalista que tinha os dois braços. Ele tinha até torcida, trouxeram faixas, todo o estádio estava torcendo para ele, mas ninguém acreditava que ele poderia vencer. Então começou a luta mais esperada. E ele estava ali, frente a frente com o adversário. Um adversário forte, semifinalista, com dois braços. E ele ali com seu kimono, faltando a manga esquerda, e com seu corpo faltando o braço esquerdo. Mas ele estava na final. Se ele ganhasse, seria o campeão. É, a luta era de igual para igual. E quando foi dado o sinal, quando o gongo soou, ele foi para cima e o outro veio para cima dele também. O outro pensava, não vou ter dó dele porque ele só tem um braço. Ele está ganhando todo mundo, eu vou ganhar dele. E foi para cima do menino de um braço só, foi com tudo. É, mas a luta não foi fácil não. Empurra daqui, vira dali, retorce dali, e dá rasteira aqui, mexe aqui, e tenta derrubar, e tenta ficar por cima. E o estádio ali acompanhando, todo mundo torcendo para um menino de um braço só. Aí ele aplica aquele golpe. Aquele único golpe que ele sabia, ele aplica naquela hora, e resultado, venceu a luta. Ele é o campeão. O estádio levantou, o povo aplaudia, subiava, era uma festa algo emocionante, e todos levantavam aquele garoto no alto, erguiam seu único braço para o alto. Ele era o campeão, ele era o vencedor. A luta foi filmada, virou notícia mundial. Três dias depois, este campeão de um braço só estava sendo homenageado na academia do mestre japonês. E eles passaram para todos os alunos o videotape da luta, porque estavam analisando adversário por adversário. E os alunos do judô fizeram para o mestre japonês a pergunta que talvez você gostaria de fazer. Mestre, como foi possível um lutador com um braço só, que aprendeu um único movimento, como foi possível ele ganhar o torneio e se tornar o campeão? E o mestre japonês disse, ele ganhou a luta por duas razões, né? Primeiro, porque ele aprendeu a dominar com perfeição um dos golpes mais difíceis do judô. E o segundo motivo é que a única defesa conhecida para esse golpe é se o oponente conseguir agarrar o seu braço esquerdo. E aí, todo mundo viu como aquele mestre japonês era sábio, porque ele não explorou as fraquezas do menino que só tinha um braço, mas explorou as vantagens e ensinou a ele um golpe muito difícil, um movimento dificílimo, mas que era o único que ele precisava saber. Você tem os seus defeitos, como eu tenho, todos nós temos. Mas Deus trabalha as nossas virtudes e as nossas qualidades. Quem trabalha os nossos defeitos é Satanás, sabia disso? O diabo gosta de apontar as nossas fraquezas, os nossos erros, os nossos defeitos. E aqueles que são do diabo também gostam de explorar as fraquezas e os defeitos. Mas o nosso Mestre Jesus, esse Mestre sábio, que sabe como vencer Satanás e o inferno, que sabe como dar a vitória final a cada um de nós, esse Mestre sábio Jesus Cristo, explora não as nossas fraquezas, mas sim as nossas forças, as nossas vantagens. E Ele nos ensina dentro das nossas limitações e faz com que cada um de nós domine perfeitamente a própria qualidade. É por isso que você não tem chance alguma de sair perdedor nesta vida. Se você é discípulo do Senhor Jesus, se você é pupilo, pupila do Mestre Jesus, é impossível que você saia desta vida como perdedor, perdedora, como derrotado, como derrotada. Porque justamente a sua fraqueza vai se transformar em força. Aquilo que todo mundo pensa que é o seu defeito vai ser justamente o motivo da sua vitória. Porque a sua vitória está garantida pelo Mestre Jesus e pelo poder precioso do seu sangue. Esta é a razão porque o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, parte final: por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pode acreditar. Ainda que riam de você, ainda que zombem das suas fraquezas, ainda que escarneçam das suas limitações, ainda que apontem os seus defeitos, ainda que afirmem que você é uma pessoa fraca, eu te digo pela palavra de Deus que você é mais do que vencedor se você deixar repousar sobre a tua vida o poder do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo.